Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 para esta quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2013. A edição de hoje vai trazer os nossos ouvintes, nem mais nem menos do que Kraftwerk, um nome que muito tem a ver com a música instrumental e também com a área experimental, magnetismo, modeladores de frequências e coisas do género, sintetizadores. Kraftwerk, uma história para contar agora em Telephone Call. É uma encenação eletrónica que também tem a ver aqui com a música. Há toda uma melodia por trás que nós vamos conferir nesta edição do nosso Nota 7. É desta forma que abrimos as portas, neste caso a Kraftwerk, com este The Telephone Call. Faz parte do álbum de Electric Café. Electric Café é como se chama então este álbum. E esta faixa chama-se de Telephone Call, e assim abrimos mais uma edição de Nota 7. The number you have reached has been disconnected. Estamos de regresso ao auditório depois desta música de Kraftwerk, esta realmente edição interessante de Telephone Call. Muito poderíamos aqui explorar, mas nem todas as músicas do Kraftwerk são instrumentais, portanto nem sempre é possível. Vamos agora ficar aqui com mais um tema, desta vez, aliás com mais dois temas, desta vez de um acordeonista. Vamos aqui ouvir dois temas do álbum que gravou em 1989 na Finlândia. Estou a falar de Richard Galliano, ele que nos vai trazer Honey Fingers e também a música Aquarelli Cubani. São duas músicas rápidas, e especialmente a primeira, Honey Fingers, e portanto colocam aqui uma etapa, um valor de desafio muito grande. A segunda não é tão rápida, mas é ainda mais complexa. Portanto, são as duas melodias interessantes que vamos ouvir e que vão fechar esta edição do nosso Nota 7. Já de seguida, não perca, agora às 7:15, mais uma edição do programa Prosa Rural, produzido pela Embrapa. Aos ouvintes desejo a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 1. Eu volto amanhã, sexta-feira, 6 de dezembro, para a última edição desta semana do nosso Nota 7. Fique bem, uma boa tarde e até amanhã.